Fecheiro 46, página 411. Nick Dunn, desaparecida há 10 dias. O espetáculo tinha acabado. Andy e os Elliots tinham desaparecido do ecrã. A produtora de Sharon desligou a televisão com a ponta do salto. Toda a gente estava a olhar para mim, à espera de uma explicação. O convidado da festa que acabou de defecar no chão da sala. Sharon brindou-me com um sorriso demasiado radioso, um sorriso zangado que lhe retesava o botox. O seu rosto ficava preguiado nos sítios errados. Bem, disse ela na sua voz calma e cheia, que diabo foi isto? Tanner interveio. Era essa a bomba. Nick estava e está totalmente preparado para revelar e discutir as suas ações. Lamento que isto tenha acontecido nesta altura, mas de certa forma até é melhor para si, Sharon. Vai ter a primeira reação de Nick. É bom que tenha alguma coisa de interessante para dizer, Nick. Afastou-se rapidamente, gritando para ninguém em particular. Ponham-lhe o microfone. Vamos fazer isto agora. Acontece que Sharon Schieber me adorou. Em Nova York, ouvira rumores de que ela própria tinha enganado o marido e depois voltara para ele, uma história contada à boca pequena no meio jornalístico. Isso tinha sido há quase 10 anos, mas calculei que a necessidade de absolvição continuasse eventualmente presente. E continuava. Ela sorriu abertamente, acarinhou, adulou e provocou. Contraiu aqueles lábios cheios e brilhantes com absoluta sinceridade, uma mão com os nós dos dedos salientes debaixo do queixo, e fez-me as suas perguntas difíceis. E por uma vez respondi-lhes bem. Não sou um mentiroso do calibre de Amy, mas não sou mau quando tenho de o fazer. A imagem que passou foi a de um homem que amava a mulher, que se envergonhava das suas infidelidades e que estava pronto para agir da forma correta. Na noite anterior, sem sono e nervoso, tinha ido online e visto Hugh Grant no programa de Leno, em 1995, a pedir desculpa à nação por se ter envolvido com uma prostituta, a gaguejar, a balbuciar, a contorcer-se, como se a sua pele tivesse ficado 2 vezes mais pequena. Mas sem inventar desculpas. Creio que na vida todos sabemos distinguir as coisas boas das coisas más, e eu fiz uma coisa má e pronto. Bolas, o tipo era bom. Parecia embaraçado, nervoso, tão trêmulo que apetecia dar-lhe a mão e dizer: Epá, não é uma coisa assim tão grave, não se martirize. E era precisamente esse o efeito que eu procurava. Vi aquele segmento tantas vezes que até vi o perigo de usar o sotaque britânico. Eu era o expoente máximo do homem transparente. O marido que Amy sempre afirmara não ser capaz de pedir desculpa, fê-lo finalmente, usando palavras e emoções plagiadas de um ator. Mas funcionou. Sharon, fiz uma coisa má, uma coisa imperdoável. Não tenho desculpas para o que fiz. Desiludi-me a mim próprio. Nunca tinha pensado em mim como um traidor. É indesculpável, é imperdoável. Só quero que Amy volte para casa, para eu poder passar o resto da vida a compensá-la, a tratá-la da forma que merece. Decididamente que a trataria da forma que merece. Mas a questão é esta, Sharon. Eu não matei Amy. Nunca lhe faria mal. Penso que o que se está a passar é aquilo que tenho apelidado, riso abafado, mentalmente, de efeito Ellen Abbott. Esse tipo de jornalismo vergonhoso e irresponsável. Estamos tão habituados a ver esses homicídios de mulheres transformados em entretenimento, o que é revoltante, e nesses programas, quem é o assassino? É sempre o marido. Por isso penso que o público, e em certa medida até mesmo a polícia, têm sido levados a acreditar que é sempre assim. Desde o princípio que se presumiu praticamente que eu tinha assassinado a minha mulher, porque é essa a história que nos contam sucessivamente. E isso está errado, está moralmente errado. Eu não matei a minha mulher. Quero que ela volte para casa. Eu sabia que Sharon ia gostar de uma oportunidade de pintar Ellen Abbott como uma vendida às audiências do sensacionalismo. Sabia que a majestosa Sharon, com os seus 20 anos de jornalismo, as suas entrevistas a Arafat e Sarkozy e Obama, ficaria ofendida com a simples menção a Ellen Abbott. Eu sou, fui, jornalista. Sei como as coisas são. Por isso, quando pronunciei aquelas palavras, o efeito Ellen Abbott, reconheci o trejeito na boca de Sharon, o sobrolho delicadamente erguido, a forma como todo o seu rosto se iluminou. Era o aspecto de quem percebeu, consegui a minha perspectiva. No final da entrevista, Sharon tomou-me ambas as mãos nas suas, frias, um pouco calejadas. Eu tinha lido que era uma ávida jogadora de golfe e desejou-me felicidades. Vou vigiá-lo de perto, meu amigo, disse ela. E depois beijou Gou na face e afastou-se de nós, com a parte de trás do vestido transformada num campo de batalha de alfinetes de cabeça, para impedir que o material à frente descaísse. Fizeste isso na perfeição, declarou Gou ao encaminhar-se para a porta. Pareces uma pessoa completamente diferente do que eras antes. Assumes o controle, mas não és arrogante. Até o teu queixo é menos convencido. Tirei-lhe a covinha. Sim, quase. Vemo-nos em casa. Até me deu um murro de incentivo no ombro. A seguir à entrevista de Sharon Schubert, fiz duas declarações breves. Uma por cabo e outra pela internet. A entrevista de Schubert ia para o ar no dia seguinte. E depois seguir-se-iam as outras. Um dominó de pedidos de desculpa e remorso. Tinha as coisas sob controle. Já não ia conformar-me com o facto de ser o marido possivelmente culpado, o marido emocionalmente distante ou o marido traidor sem coração. Eu era o tipo que toda a gente conhecia, o tipo que muitos homens e mulheres tinham sido. Traí, sinto-me um lixo, farei o que é preciso para reparar a situação, porque sou um homem a sério. Estamos em boa forma, disse Tanner, quando terminamos. O problema com Andy não vai ser tão mau como podia ter sido, graças à entrevista com Sharon. Só precisamos de estar um passo à frente de tudo, a partir de agora. Gou telefonou e eu atendi. A sua voz estava fina e aguda. A polícia está aqui, com um mandado de busca para o barracão da lenha. Também está em casa do pai. Estou assustada. Gou estava na cozinha a fumar um cigarro quando chegámos e a avaliar pelo cinzeiro kits dos anos 70 a deitar por fora, já ia no segundo maço. Um miúdo estranho, sem ombros, com cabelo cortado à escovinha e uniforme de polícia, estava sentado junto dela num dos bancos do bar. Este é o Tyler, disse ela. Cresceu no Tennessee. Tem um cavalo chamado Custard. Custard, disse Tyler. Custard. E é alérgico a amendoins. Tyler, não o cavalo. Ah, e tem uma rotura do lábio glenoidal, que é a lesão dos lançadores no beisebol. Mas ele não sabe como é que arranjou isso. Deu uma passa no cigarro e os seus olhos marejaram-se de lágrimas. Está aqui há muito tempo. Tyler tentou lançar-me um olhar duro, mas acabou a olhar para os sapatos bem engraxados. Bonnie apareceu através das portas de vidro de correr na parte de trás da casa. Grande dia, rapazes, disse ela. Quem me dera que se tivesse dado ao trabalho de nos dizer que tinha uma namorada, Nick. Ter-nos-ia poupado muito tempo. Temos todo o gosto em discutir isso, assim como o conteúdo do barracão, já que nos preparávamos para vos ir contar ambas as coisas, disse Tanner. Sinceramente, se tivessem tido a cortesia de nos contar acerca de Andy, podiam ter evitado muita dor, mas precisavam da conferência de imprensa. Tinham de ter essa publicidade. Que coisa mais desagradável terem posto a rapariga naquela situação. Certo, disse Bonnie. Então falemos do barracão. Querem fazer o favor de vir comigo? Virou-nos as costas, mostrando o caminho através da relva irregular de final de verão até ao barracão. Tinha uma teia de aranha presa no cabelo, que a seguia como um véu de casamento. Gesticulou com impaciência quando viu que eu não ia atrás dela. Venha, disse ela, isto não morde. O barracão da lenha estava iluminado por várias luzes portáteis, fazendo-o parecer ainda mais sinistro. Quando foi a última vez que esteve aqui, Nick? Entrei aqui recentemente, quando a caça ao tesouro da minha mulher me trouxe até aqui. Mas as coisas não são minhas e não toquei em nada. Tanner cortou-me a palavra. Eu e o meu cliente temos uma nova teoria explosiva. Começou Tanner, mas depois conteve-se. A imitação da linguagem televisiva era tão incrivelmente inadequada que todos nos retraímos. Oh, explosiva, que excitante, disse Bonnie. Íamos precisamente informá-los a sério. Que sentido de oportunidade mais conveniente, disse ela. Fiquem aí, por favor. A porta estava solta nos seus gonzos, com a fechadura arrombada, pendurada de lado. Gilpin estava lá dentro, a catalogar os bens. São estes os tacos de golfe com que não joga? Perguntou Gilpin, empurrando os ferros brilhantes. Nada disto é meu. Nada disto foi posto aqui por mim. Isso é curioso, porque tudo o que aqui se encontra corresponde às compras efetuadas com os cartões de crédito, que também não são seus, disse Bonnie rudemente. Isto é tipo, como é que lhe chamam? Um santuário masculino. Um santuário masculino em potência, apenas à espera que a mulher se fosse embora de vez. Arranjou uns belos passatempos, Nick. Puxou para fora três grandes caixas de cartão e pousou-as aos meus pés. O que é isto? Bonnie abriu-as com um nojo evidente, apesar das mãos elevadas. Lá dentro estavam dúzias de DVDs pornográficos, com carne de todas as cores e tamanhos nas capas. Gilpin soltou um riso abafado. Tenho de admitir, Nick. Quer dizer, um homem tem as suas necessidades. Os homens são extremamente visuais. Era o que meu ex dizia, sempre, quando eu o apanhava, disse Bonnie. Os homens são extremamente visuais, mas, Nick, esta treta fez-me corar, disse Gilpin. Houve coisas que até me deixaram um bocadinho enojado, e não me enojo com facilidade. Espalhou alguns DVDs, como se fossem um horrível baralho de cartas. A maior parte dos títulos implicava violência, anal brutal, broches brutais, prostitutas humilhadas, práticas sádicas com prostitutas, prostitutas violadas em grupo e uma série chamada Magoa a Cabra, volumes 1 a 18. Cada um deles mostrando fotografias de mulheres a contorcer-se de dor, enquanto homens lúbricos e a rir-se inseriam objetos dentro delas. Virei a cara. Oh, agora está embaraçado, sorriu Gilpin. Mas eu não respondi, porque vi Gou a ser ajudada a entrar na parte de trás de um carro da polícia. Encontramo-nos uma hora mais tarde na esquadra. Tanner era contra, mas eu insisti. Apelei ao seu ego iconoclasta de cowboy de rodeio milionário. Íamos contar a verdade à polícia. Estava na altura. Conseguia lidar com o facto de se meterem comigo, mas não com a minha irmã. Estou a concordar com isto porque creio que a sua detenção é inevitável, Nick, independentemente do que fizermos, disse ele. Se lhes dissermos que estamos prontos para conversar, podemos obter mais informação sobre o caso que eles têm contra si. Sem corpo, vão querer uma confissão. Por isso vão tentar dominá-lo com provas. E isso poderá dar-nos o suficiente para impulsionar a nossa defesa. E damos-lhes tudo, certo? Perguntei. Damos-lhes as pistas e as marionetas e Amy. Estava em pânico, desejoso de ir. Conseguia imaginar os polícias a interrogarem naquele momento a minha irmã, debaixo de uma lâmpada nua. Desde que me deixe ser eu a falar, disse Tanner. Se for eu a contar a tramoia, não poderão usar isso contra nós em julgamento se optarmos por uma defesa diferente. Preocupava-me que o meu advogado considerasse a verdade tão completamente inacreditável. Gilpin veio ter connosco aos degraus da esquadra, de Coca-Cola na mão, um jantar tardio. Quando se virou para nos levar para dentro, vi que tinha as costas ensopadas em suor. O sol tinha-se posto há muito, mas a umidade continuava. Sacudiu os braços uma vez e a camisa esvoaçou e colou-se-lhe novamente à pele. Ainda está calor, disse ele. Está previsto que aqueça ainda mais durante a noite. Bonnie estava à nossa espera na sala de conferências, a sala da primeira noite, a noite de. Ela entrançara o seu cabelo mole e prendera-o na parte de trás da cabeça num apanhado impecável. E tinha posto batom. Perguntei a mim mesmo se teria um encontro amoroso. Uma situação do género, vou ter contigo depois da meia-noite. Tem filhos? Perguntei-lhe, puxando uma cadeira. Pareceu sobressaltada e levantou um dedo. Um. Não disse o nome, nem a idade, nem mais nada. Bonnie estava no modo profissional. Tentou esperar, pacientemente, que começássemos. Você primeiro, disse Tanner. Conte-nos o que tem. Claro, disse Bonnie. Muito bem. Ligou o gravador e prescindiu dos preliminares. Nick afirma não ter comprado ou tocado nos artigos que estavam no barracão na propriedade da sua irmã. Correto, redarguiu Tanner por mim. Nick, as suas impressões digitais estão em praticamente todos os artigos do barracão. Isso é mentira. Eu não toquei em nada, nem numa coisa que fosse, a não ser no meu presente de aniversário que Amy deixou lá dentro. Tanner tocou-me no braço. Cala a boca. Nick, as suas impressões digitais estão no material pornográfico, nos tacos de golfe, nas caixas dos relógios e até na televisão. E nessa altura percebi o quanto Amy se teria congratulado com aquilo. O meu sono profundo e satisfeito, de que eu me gabava, convicto de que se ela fosse mais descontraída, mais como eu, a sua insónia desapareceria, virou-se contra mim. Conseguia ver Amy de joelhos, com o meu ressonar a aquecer-lhe as faces, enquanto me pressionava à ponta de um dedo aqui e ali, ao longo de meses. Até era capaz de me ter posto droga na bebida. Lembro-me dela estar a olhar para mim uma manhã, quando acordei, com os lábios colados pela baba seca, e ter dito: tu dormes o sono dos condenados, sabes? Ou dos drogados. Eu era ambas as coisas e não sabia. Quer explicar as impressões digitais? Disse Gilpin. Conte-nos o resto, disse Tanner. Bonnie pousou uma capa de pele biblicamente grossa sobre a mesa entre nós, com os bordos calcinados. Reconhece isto? Encolhi os ombros e abanei a cabeça. É o diário da sua mulher. Não, Amy não escrevia diários. Na verdade escrevia, Nick. Fê-lo durante cerca de 7 anos, disse Bonnie. Pronto, está bem. Algo de mau estava prestes a acontecer. A minha mulher estava outra vez a armar-se em esperta.